pensando em você. Poesia que queria escrever eternamente. Quero cantar pra mulher e que não sai da minha mente. Quem eu queria surpreender e é quem me surpreende. Surpresa que a vida me presenteou. O amor de Deus que muito mais me amou. A mais perfeita poesia que o poeta inspirou. Mais de 50 anos concluindo o seu curso superior. E mais que meio século, quem mais que isso ela superou? Exemplo de luta, mulher de guerra e suas batalhas. Correu, sofreu, suportou lutas amargas. Quando o pai nos largou, lembro dos dias que não havia nem o que comer. Mulher de ferro, no peito batia, sofria, dizia: ainda vou vencer. No fundo de casa lá ia, feijão andou, ela colhia e voltou pra ferver. Pegando o emprestado, fez os corre, se compulsou no estado. Sozinha com três filhos em casa a serem criados. Eu tinha 13, a Vi tinha 8, a Lu tinha 4. De cabeça erguida, forçou, mostrou e deixou o desespero de lado. Bateu no peito pra vencer e eu aqui tentando te surpreender. Hoje eu me peguei pensando em você, poesia que queria escrever eternamente. Pensando na gente, meu exemplo mais inteligente. Pensando em você, poesia que queria escrever eternamente. Meu exemplo mais inteligente. Hoje eu me peguei pensando na gente. Hoje eu me peguei pensando na gente. Quanto sofreu pra chegar até aqui. Queria era te dar o mundo, mas eu desisti por falhas em mim. Há muito fracassei, não te dei o quanto devia. E nem pude nem te dar o quanto merecia. Tentei, confesso, cumpri todas as promessas que eu te fiz. Na tentativa ser poeta, foi tudo o que consegui. E aprendi a provar que é mentira quem diz que ele não aprendeu a amar. Tá aqui uma prova de amor pra minha mãe escutar. A quem eu tanto amo e quem eu ouço os gritos até hoje me chamando. Do seu olhar brilhante me olhando, vou lembrando do seu interior, minha primeira casa. E no teu ventre uma atenção. No teu seio eu ouvi minha primeira canção. As batidas do teu coração. No teu colo um primeiro passo. Nos teus braços aprendi uma primeira dança. No teu rosto um grande sorriso inesquecível que admiro. Desde criança, eterna lembrança de lindas esperanças. Ainda hoje me lembro disso. Da primeira carta e dentro dela escrito que a distância nunca ia separar os nossos corações. Chorava quando eu escutava Sandra de Sá, retratos e canções. E muito mais que dizer, eu queria ela fazer Lúcia Brás, mamãe, é com prazer. Hoje eu me peguei a escrever e fiz um som pra você. Hoje eu me peguei pensando em você. Hoje eu me peguei pensando em você. Pensando em você, poesia que queria escrever eternamente. Pensando na gente, meu exemplo mais inteligente. Pensando em você, poesia que queria escrever eternamente. Meu exemplo mais inteligente. Hoje eu me peguei pensando na gente. Hoje eu me peguei pensando na gente. É, mamãe, meu braço forte nas horas difíceis, meu porto seguro, a mão que segurei na dor, a divisão dos pesos, de equilíbrio da minha vida, e o apoio no momento certo. Deus queria comparar um amor aproximado ao dele. Olhou aqui pra baixo e descobriu as mães que amam os filhos incondicionalmente. Mãe, hoje eu me peguei pensando em você. A poesia que saiu foi da gente. Poderia aqui ficar escrevendo ela eternamente, porque não há nada na mente que possa descrever esse amor por você.